sou criança ou meu velho, eu não sei. Quem sabe eu já entrei na dança, quem sabe eu não dancei. Quem sabe eu não saiba nada ou saiba tudo que eu não sei. Quem sabe a hora está errado, a hora já errei. Talvez eu deixe você escolher. Quem saiba eu me perca por aqui. Às vezes quero tudo que sonhei, às vezes o que eu quero é desistir. Pedaços de papel rasgados em cima da mesa de um bar. Não fume, não beba, não viva, não pense em sonhar. Pedaços de um coração partido em frente a uma carta de amor. Não chore, não ligue, não volte, não ouse me amar. Milhas e milhas eu fui percorrer, por milhas eu não soube aonde ir. Às vezes não. Quem saiba eu me perca por aqui. Às vezes